Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Ótima noite para você sintonizado aqui no 104.9, essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Hoje, quarta-feira, a partir das 6 da tarde, já sabe, nosso encontro é com o Espaço Local, programa dedicado à música local aqui de Ubatuba. Para você que acredita no próprio som, tem sua banda, já vem trilhando o caminho já nesse mundo independente, né? Mas está a fim de amplificar a sua música, mostrar para as pessoas, isso que é o mais interessante. Você já tem esse canal aqui no 104.9 com o programa Espaço Local, através do Facebook / Espaço Local. Se você preferir, também no Facebook / Gaivota FM. Tem a nossa página na internet, gaivota.fm.br. Esteja você onde estiver, você curtindo a nossa programação, entre em contato com a gente. Ou, se preferir, ligue pra gente aqui no nosso estúdio no 3833-5550. Eu sou o Jabrum, vamos juntos até as 7 da noite. Hoje trazendo João Terra. É, isso mesmo. Acho que você que já mora aqui em Ubatuba, se liga aí na noite de Ubatuba, já deve ter ouvido falar do João Terra, grande músico, compositor, e hoje nós estaremos batendo aquele papo bacana, mostrando um pouco do trabalho dele, as suas vertentes, né, ora reggae, ora outros estilos, né, porque todo mundo, mas logo mais, a gente está logo mais começando o bate-papo com ele. Antes, lembrando, o apoio cultural do nosso Espaço Local fica por conta do Blues Under Rocks, tá? Que nessa quarta começa com Tati Freitas, Duo Rocks, amanhã. Sexta tem banda Mandrake, banda Blush, no sábado. Depois a gente fala do momento Espaço Local e também do encontro Espaço Local, que será no Blues no próximo dia 30, entre a banda Tribo d'Alma e o Instituto Central. Vamos aqui dar um salve para o nosso amigo João Terra. Seja muito bem-vindo ao programa Espaço Local, João. É isso aí, obrigado. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. É uma honra estar aqui, esse convite veio bem na hora certa para mim. Estava ansioso para conversar com a nossa cidade. Isso mesmo, que bom. Quem estava ansioso, na verdade, sou eu, porque eu já moro aqui em Ubatuba para mais de 20 anos, né? E, logicamente, sempre gostei da noite de Ubatuba e do cenário musical. Que eu não me canso de repetir que de 5 anos para cá tá efervescente, tem para todos os lados, o pessoal acreditando na música, conseguindo fazer gravações com qualidade e ali, né, correndo atrás do cálice sagrado, como a gente fala, né, que é viver eternamente da própria música. É verdade, é verdade. Ubatuba, eu também sou segundo morador daqui há mais de 30 anos e... Eu estava dizendo antes em off para você, sempre precisei partir daqui por falta de opção de trabalho. Sim, né? E nos últimos 5 anos, realmente, a cena mudou. Os músicos locais com muita qualidade, muito dedicados e bandas de todos os estilos surgindo. Então, está realmente impressionante, está muito interessante viver e trabalhar em Ubatuba. E outra coisa interessante também é que é o comércio, né? O comércio também acaba ajudando, né? Que são donos de bares, né? Que pedem a música ao vivo. Em alguns lugares tem aquela coisa mais do acústico e em outros lugares já também tem um espaço para as bandas. Mas o importante é você poder sair na noite de Ubatuba, aí você vai num bar, tá tocando alguém aqui, você vai no outro, tá tocando. E estilos totalmente diferentes. Pois é, você tem um leque de opções hoje na noite da cidade, porque são músicos de todos os estilos e com muita qualidade. Então, isso, verdade. O pessoal que curte a noite hoje tem opções variadas mesmo. E isso é muito importante. E a qualidade está muito boa dessas apresentações, não é aquela coisa. Antigamente você falava assim, ih, olha lá, banquinho, violão, você ficava, ih, o cara, sempre tinha os is, né? Tinha sempre hoje aquela dia. Coisa, nossa, mas é 3 notas ali, sabe? Nossa, esse cara é músico mesmo. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal correndo atrás, você vai para um bar, tá rolando jazz blues, você vai para outro, tem um pessoal tocando MPB, você vai para um outro, tá rolando rock and roll, o outro um pop, e vai indo cada vez mais. O forró, o reggae, tudo com uma cena muito forte. As festas tradicionais também vêm ajudando bastante. Sim. Palco onde você vê uma diversidade musical muito forte. O poder público forte. Olhando para a cena musical isso também é muito interessante. Com respeito, com carinho, né? Esse ano nós tivemos aí na festa de São Pedro grandes bandas, no Festival de Inverno. Pessoal de Inverno, teve até um festival de heavy metal também, que daí, verdade, mesmo sendo uma cena extrema, mobilizou a cidade de tal maneira com certeza. E chamou a atenção de outras bandas, né? Eu mesmo assim, fui surpreendido pelo pessoal, a rapaziada do Psycho Jam, sim, da Engrenagem, isso. Da Supermáfia, o pessoal que tá fazendo nessa praia do rock and roll, tá fazendo com uma qualidade extrema, que não deve nada pra ninguém, pra cena estrangeira, verdade, pra cena lá de fora. E que me dá muito orgulho ver a rapaziada criando um trabalho próprio, autoral. Então você fala assim, eu sabia que aqui era o lugar certo. Sim, sem dúvida. Além de aqui ser um paraíso natural, né? Porque para se viver Ubatuba já é bom demais, né? Sempre a gente morre de vontade de viver aqui, né? Mas viver fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer é maravilhoso. Então, sem dúvida. Eu particularmente estou vivendo um momento muito feliz. Consegui formar uma banda aqui com gente muito bonita, tanto no caráter pessoal quanto na musicalidade. As Free Little Birds, um trio vocal que está também chegando aí na cena com muita força. Ó, legal isso. As meninas estão cada dia mais afiadas e mostrando uma qualidade bem legal. A gente está investindo muito também para que elas logo apareçam com um trabalho próprio aí na cena. Já tem o canal aqui para isso. O Rafael Marques, os músicos que estão tocando comigo, são da maior qualidade e são da maior consciência também, né? Dessa realidade que o músico vive, que o artista enfrenta no seu dia a dia. E da realidade brasileira também, né? A realidade sociopolítica, econômica, ambiental, ecológica. Sim. Essa coisa toda, essa briga toda que a sociedade está travando para se emancipar desse país subdesenvolvido que a gente sempre foi, para um país digno, né? Então, todo esse empenho, todo esse trabalho está refletindo aqui em Ubatuba com extrema qualidade, com muito interesse, com muita dedicação. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa cena aí. Embora eu tenha quase 40 anos de trajetória, o meu primeiro trabalho data lá de 1979, que eu venho percorrendo essa cena independente, rodando o país, eu acredito que eu faço parte desse grupo aí, tenho uma certa ingerência nessa questão da música hoje estar aqui. Já participei em outros momentos da história da cidade, da história musical da cidade, onde a música estava proibida aqui, a música ao vivo estava censurada nos quiosques, nos bares. Sim, teve um momento nebuloso na cidade. Nós empreendemos uma grande luta, foi um primeiro ato que reuniu os músicos, os artistas da cidade mesmo para defender a nossa causa, o nosso direito de cantar e tocar e criar na cidade e sobreviver aqui, né? Então, hoje eu tô orgulhoso de ser um morador aqui, de ser músico na cidade, de estar compartilhando com essa rapaziada. Bacana. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos apresentar, então, já o primeiro som aqui do nosso bate-papo hoje com o João Terra. A gente tem muita coisa para conversar até às 7 da noite. Vamos começar com a música A Chamada, do disco Todas as Áfricas. Isso aí. Então, esse é o João Terra aqui no nosso espaço local. Essa noite de lua, a musa do nosso canto. Feche o pranto e vem mostrar o que a mãe África nos deu, além da dor e da saudade. Deixa que a tua fé e humildade sejam força pra seguir a caminhada por essa estrada colorida e complicada que é a vida. Vem de vez pra ser semente dessa gente que renova dia a dia a vida e a beleza de viver. A estrada e o desejo de seguir. Tira os pés do lamaçal que nos jogaram desde sempre. Vamos pra um lugar seguro. Deita o muro puseram entre nós e nossa vida, nossa fé e liberdade. Tira o sono dessa gente que só quer ver nosso rosto em manchete de polícia. Amontoados, oprimidos ou confusos e distantes. Vem de vez pra gente fundo construir um novo mundo onde se ame a vida e a beleza. seguro. Deita o muro que puseram entre nós e nossa vida, nossa fé e liberdade. Tira o sono dessa gente que só quer ver nosso rosto em manchete de polícia. Amontoados, oprimidos ou confusos e distantes. Vem de vez pra gente fundo construir um novo mundo onde se ame a vida e a beleza de viver. A estrada e o desejo de seguir. A vida e a beleza de viver. A estrada e o Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h aqui na Gaivota FM. Para ser bandido, criado ali num barracão, entre os amantes do perigo. Era um negão assim, mas não abraçou a valentia. Um operário em construção, de outra massa se fazia. E foi em vão que seus irmãos tentaram conduzi-lo ao crime. Sorria e só com gratidão, mas ia jogar no outro time. Negão cheio de tom, que tinha tudo para ser artista. Bom de gogó, de violão, compositor e bom sambista. Mas pobretão, sem um tostão, sem sobrenome, sem padrinho, empoeirou o violão ali no canto do quartinho. E foi em vão que seus irmãos tentaram conduzi-lo à fama. Desiludiu, deixou pra lá, foi mais um sonho que ficou na cama. Negão cheio de luz, que tinha tudo para ser um santo. Bom coração, inspiração, palavras de magia e encanto. Tinha visões, revelações, trazia o dom da profecia. E lá no morro, muitas vezes, o corpo dele reluzia. Era um negão assim, mas não ninguém sacou o que ele fazia. Como milhões de outros negões que passam por aqui um dia. Era um negão cheio de luz, que tinha tudo para ser um santo. Bom coração, inspiração, palavras de magia e encanto. Veja, tinha visões, revelações, trazia o dom da profecia. E lá no morro, muitas vezes, o corpo dele reluzia. Era um negão assim, mas não ninguém sacou o que ele fazia. Como milhões de outros negões que passam por aqui um dia. Oh, ah, yeah. Espaço Local. Para você que está sintonizado aqui no 104.9, essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Hoje, no nosso programa Espaço Local, um bate-papo com o músico, compositor João Terra. Mostramos aí Chamada e depois a música Negão. Fala um pouco aí, como é que vem a ser o processo de criação sua? Conta também um pouco como é que era, como você já está praticamente há quase 40 anos nessa estrada. Sim. Aí. Pra você mostrar um pouco aí pro pessoal que está começando hoje em dia. Fala como que era a cena antigamente, nessas rapaz, suas andanças aí pelo Brasil. O Brasil mudou muito. A cena musical, o processo de produção musical e cultural no Brasil mudou muito nos últimos 20 anos. Né? A tecnologia revolucionou isso. Porque no começo da história, no tempo do vinilzão, as gravadoras tinham poder absoluto sobre o artista. Ninguém lançava um disco se não fosse através de uma multinacional. E para você chegar nas portas de uma multinacional, você tinha que ser levado ou pelas mãos de um grande empresário ou de algum artista que já estava lá dentro e que te conhecia lá fora e te levava para dentro. Apresentava para um diretor, para um produtor e o pessoal analisava e lançava seu trabalho. Mas nós encarávamos a ditadura militar na época, na década de 70 até 1985, existia, além de tudo, um processo de censura, né? Você tinha que primeiro levar suas músicas na Polícia Federal, que avaliava se você podia ou não cantar aquela, ou essa, ou aquela. É. Então era um processo muito difícil, cara. A hora de estúdio custava um absurdo, era o olho da cara. Um artista independente como eu, que sou um dos pioneiros, um dos primeiros a lançar um disco independente, ou seja, de forma alternativa, fora do circuito das gravadoras, sofria muito. A gente gastava a grana de um carro zero para poder finalizar um material assim, mal finalizado, às pressas, entendeu? Poder gravar lançar um vinilzinho com 8, 10 canções. A gente tinha que vender carro, vender linha telefônica, tinha gente que vendia apartamento, enfim. Quem não tinha uma estrutura financeira já de berço, sim, tinha muita verdade. Dificuldade para produzir um trabalho. Eu posso dizer que 80% da minha geração, que começou ali na década de 70, 80, eu posso dizer que mais de 80% da minha geração e todos bambas ficaram de fora. Não, ninguém conhece, ninguém sabe que eles existiram. Às vezes eu tô tocando nos bares aí, canto canções de amigos, de gente que eu conheci nessa trajetória, e o pessoal, pô, que música linda, eu falo, então, essa música eu conheci há 30 anos atrás, ela nunca foi gravada, porque muito artista desistia no meio da estrada, entendeu? Sim. O cara, de repente, aparecia um filho, um casamento, uma situação pessoal, particular dele, que exigia uma situação financeira mais estável, o cara tinha que largar a música para ir arrumar um emprego formal, entendeu? Assinar a carteira. Eu considero que eu fui um rebelde nesse sentido, porque eu tenho um ranking de filhos. Eu tenho um ranking de filhos e filhas e netos e nunca traí a música, entendeu? Eu nunca me deixei levar pelo sistema de falar, agora tá na hora de eu parar com a música e arrumar um emprego formal. Sim. Enfrentei muita dificuldade financeira por isso, muita dificuldade material, realmente. O que me salvou foi que a música me deu grandes amigos. Eu sou um cara que vivo pelo Brasil inteiro e não pago hotel, entendeu? Porque em todo lugar eu tenho amigos que me recebem, que me hospedam e que fazem questão de me receber. Por essa trajetória da música mesmo, porque eu fui atrevido. Se não tava bom em São Paulo, eu ia para Minas, eu ia para Bahia, eu ia para o Pará, eu ia para o Maranhão, onde tivesse a cena brilhando que me garantisse a sobrevivência, eu ia. Exatamente para não ter que cair nesse gancho do sistema, porque muita gente pensa assim, ah, eu sou músico, mas eu vou trabalhar, vou primeiro me formar em engenharia, vou primeiro fazer alguma coisa que me dê o pé de meia. Sinceramente, você vai trilhar um caminho muito mais difícil. Você sem pode dúvida, até se estruturar materialmente, você pode até ter seu carro, sua casa, ter a sua estrutura financeira garantida, mas aquele grande sonho, aquele dom que Deus te deu e que é o da música ou da arte, você dificilmente vai recuperar a condição de fazer de novo. Porque ou você está dentro ou você está fora. A música, a arte em geral, ela exige essa dedicação do artista, entendeu? Então, se essa é a sua opção, você tem que encarar. Não, tá certo. Olha, então, para você que tá ligando o rádio aí, se você tem uma banda, tá começando, trilhando nesse mundo, já sabe. As dificuldades vão aparecer, isso é um fato. Com certeza. Agora, eu acho que antes de mais nada, se você tiver essa persistência, essa perseverança, e em primeiro lugar, né, se você tem esse dom de poder tocar um instrumento, de poder pegar o seu cotidiano e transformar isso numa letra e fazer com que as outras pessoas se encontrem dentro dessa letra, eu acho que isso aí realmente não há dinheiro que pague. Mas hoje em dia, como a gente vive numa sociedade muito consumista, né, a gente tem que acaba frustrando, né, o artista, porque Sim. ele tem que acontece. Além de tudo, a gente tem essa qualidade. É moda sim, versus autenticidade, sim, né? Sim, sem dúvida. Se você vai se enquadrar na moda para fazer sucesso, você vai ter que cantar, de repente, uma porcaria. Porque é uma coisa que você fala assim, a indústria, a mídia quer lucro, não quer qualidade, conteúdo, quer mensagem. Fácil, né? Quer o fácil, quer o fácil. Que tá de modismo. O blá blá blá para vender logo, para consumir logo, para virar modinha. Então é. E como eu já conversei com alguns nomes, né, que já estão defendendo o movimento reggae há algum tempo, o reggae também ficou um tempo, né? Ele ficou assim meio que na beirada de tudo, né? Cadê o reggae? Porque foi muito marginalizado Sim. também, né? E porque o reggae não abre mão desse compromisso com a mensagem, né? Com o conteúdo. A letra do reggae, ela tá sempre discutindo a verdade, ela tá sempre buscando a verdade dos fatos. Sim. Ela tá discutindo a postura do ser humano diante da vida, ela tá discutindo a depredação da natureza. Sim. Ela tá criticando a política mal feita, a política corrupta. Então, por tudo isso, o reggae sempre foi meio que marginalizado, meio que deixado de lado dentro da estrutura, né? Felizmente hoje, com a tecnologia, com a internet, essa coisa, a rede mundial, nós estamos conseguindo furar um pouco esse cerco, né, que a Sem indústria dúvida. Faz entre qualidade e moda, né? Isso, verdade. É bom você defender o seu espaço, você batalhar o seu espaço, mas é bom você saber que essa batalha pode te levar para mil lugares. Eu já cantei nas praças, já cantei nas ruas, já cantei em saída de missa, porque precisava pôr comida na boca dos meus filhos, entendeu? Então, eu não abri, por não querer abrir mão da música, eu me sujeitei a todo tipo de criatividade possível para sobreviver, para garantir a minha subsistência e da minha família, e ao mesmo tempo não trair esse desejo de compor uma música verdadeira, entendeu? Então, eu já tive muito próximo de fazer sucesso algumas vezes, né, durante a minha carreira, mas sempre abri mão do sucesso em função da qualidade do conteúdo, porque é duro você escutar um produtor falar, você é legal, você tá legal, mas suas letras são muito contundentes, faz uma letrinha falando meu amor, as flores caíram, meu amor, você tá me traindo, sabe, aquela coisa vulgar, quer dizer, Sim. ou seja, o cara pede para você se vulgarizar Sim. em função do lucro. E aí é meio ingrato você ouvir isso de um grande produtor, como já aconteceu comigo. Receber proposta de entrar numa multinacional, mas engavetar todas as minhas canções e gravar umas canções que eles iam trazer para mim lá, não, de outros não, autores, não. essa coisa toda. Então a gente se sente meio indignado, né? E as novas gerações podem se ir preparando. Eu tenho aí, hoje eu sou bem conhecido dos músicos aqui da cidade, eu vivo debatendo essa questão com eles. É o Jorlan, é o Miguel Graça, é o Jean Kedzo, a rapaziada toda que tá na cena aí fazendo um trabalho autoral bonito e que ainda não saíram para fora do circuito aqui do Vale, de Ubatuba, da região aqui do Litoral Norte e do Vale. Eu tô sempre dizendo para eles, vai ser duro, vai ter que encarar uma cena braba lá fora, entendeu? Primeiro que tem um monte de músico fera no Brasil inteiro. O Brasil, graças a Deus, Sim. é um grande baú de criadores, de músicos com dons maravilhosos. E segundo que o espaço é sempre limitado. Por mais que você tenha um acesso local, o seu espaço para se tornar um trabalho nacional, essa coisa toda, vai levar tempo. E você vai ter que ter coragem, vai ter que acreditar no que você faz. Vai ter que aprender a ouvir o que o público está sentindo quando você toca a sua música, entendeu? E aprender a compor ela melhor na próxima. Porque às vezes você está com uma linda intenção, mas ainda não alcançou uma linguagem que chegue no coração e no cérebro do público. Então, tudo isso faz parte da trajetória do artista que quer chegar lá com seu próprio conteúdo, com o seu dom, né? Pô, grande, grande bate-papo hoje aqui com você. É, isso aí. Vamos de mais música? Vamos com música. Bom, então agora a música é Falhas. Seu João Terra aqui. Que fala exatamente essa questão aí, debate que enquanto o homem prosseguir errando. Então vamos lá. Vamos lá. Enquanto o homem prosseguir errando, pensando que vai conseguir ser Deus, a vida não vai melhorar, não vai. A terra não vai se salvar, não. Enquanto o homem prosseguir errando, aqueles que estão no poder são loucos, espalham medo e terror sem fim. E a multidão tem que sofrer, sofrer na luta pra sobreviver. Viver. Pois os que estão no poder são loucos. Nação se põe contra a nação amargamente. Irmão se põe contra irmão e ambos morrem. E já faz tempo que é assim, parece que não vai ter fim. Nação se põe contra a nação amargamente. As infinitas divisões humanas só servem para nos fazer sofrer. Resultam em falta de pão, em ódio e destruição. As infinitas divisões humanas, marcas de escravidão nos povos, fazendo a grande multidão gemer. Geração em geração, a guerra é nossa diversão. A marca de escravidão nos povos. Nação se põe contra a nação amargamente. Irmão se põe contra irmão e ambos morrem. Andamos na escuridão, ninguém encontra solução. Nação se põe contra nação amargamente. Escravidão nos povos, fazendo a grande multidão gemer. Andamos na escuridão, ninguém encontra solução para as marcas de escravidão nos povos. Nação se põe contra a nação amargamente. Irmão se põe contra irmão e ambos morrem. E já faz tempo que é assim, parece que não vai ter fim. Nação se põe contra nação amargamente. Irmão se põe contra irmão e ambos morrem. Há marcas de escravidão nos povos. Infinitas divisões. A terra produz. chão. Enquanto mãos calejadas trabalham o chão, outras mãos desocupadas dividem o mel. E o suor da colheita sumiu e brotou no olhar. No lugar da fartura ficou solidão. Ficou solidão. Mas se todo sofrer tem seu rumo, nós vamos lutar pra sorrir. Se a mágoa deságua no nada, pro nada não queremos ir. Então faz sentido o abraço, é força o aperto de mão. Se tudo isso conduz à vida, então o viver tem razão. Enquanto tiram do pobre o teto e o pão, nesse renasce a febre, a fé de lutar. E de dentro do sofrer nasce um riso, que é luz, que é sol, que é nova semente brotando no chão. Brotando no chão. Enquanto alguns imbecis ainda plantam o mal, o povo inteiro se banha no brilho do amor. E uma nova emoção toma conta do tempo e do espaço, fazendo de novo cada coração amar outra vez. É, se todo sofrer tem seu rumo, nós vamos lutar pra sorrir. Se a mágoa deságua no nada, pro nada não queremos ir. E então faz sentido o abraço, é força o aperto de mão. Se tudo isso conduz à vida, então o viver tem razão. Enquanto alguns imbecis ainda plantam o mal, o povo inteiro se banha no brilho do amor. E uma nova emoção toma conta do tempo e do espaço, fazendo de novo cada coração amar outra vez. E uma nova emoção toma conta do tempo e do espaço, fazendo de novo cada coração amar outra vez. Espaço local. Programa Espaço Local, aqui no 104.9, hoje com João Terra e apresentando músicas de primeiríssima qualidade. Acabamos de ouvir aí do disco Todas as Áfricas, que por sinal é um disco de 1998, né? A música Falhas e Enquanto Isso. Fala um pouco aí do seu processo de composição, como é que... Rapaz, eu como sou... que funciona isso na vida do João Terra? Eu, como compositor, eu sou herdeiro dos rebeldes daquela época que eu estava falando aqui atrás, né? Da época da ditadura, quando os nossos principais artistas foram banidos do país, foram presos, exilados, foram deportados, foram expulsos do país, etc. Quando Caetano, Gil, Chico, Taiguara, Geraldo Vandré, toda aquela geração de bambas que vinham falando da realidade do Brasil, foi tudo mandado embora, tinham discos inteiros proibidos de ser lançados e tudo mais. A minha geração herdou um pouco dessa rebeldia. A gente chegou meio que, eu estava começando ali minhas primeiras composições, o grande ídolo nosso era o Raul Seixas, porque ele veio na contrapartida disso, né? Todos os artistas que começaram ali nos anos 60, o movimento Tropicália, o Clube da Esquina de Minas Gerais, com Milton Nascimento, Beto Guedes, Loborges, os baianos lá em cima, Tom Zé, Caetano, Gil, Torquato, enfim. E mais quando... pra cima também, Zé Ramalho. A gente veio com essa turma que estavam retomando esse processo de cantar a verdade, né? De voltar a música voltada para a realidade, mas já como herdeiros desses, né? O Raul foi o primeiro que surgiu em 72 e já surgiu assim, inovando, né? Porque além dele ter uma linguagem, uma poesia muito forte, ele veio com o rock and roll, né? E sim, o rock ainda era, assim, pra nós, ainda era um tabu ainda pra cultura brasileira nessa época. O rock ainda era limitado ali na Jovem Guarda, do Roberto e do Erasmo, da Celi Campelo. Então era um rockzinho muito ingênuo ainda. Sim, sim. Muito cópia do rock inglês, do rock europeu, do rock americano. Era uma cópia muito desbotada ainda, cheia de versões mal feitas e tal. Ainda soava caricato, dos Beatles. A gente tinha alguns bem legais que eu até gosto deles, assim, Renato e seus Blue Caps, que fazia muita versão dos Beatles e tudo mais. Não é desprezando a primeira geração do rock nacional. Mas a verdade é que o Raul Seixas foi um marco, porque além dele herdar essa linguagem dos rebeldes nacionais, ele tinha uma brasilidade muito grande, ele tinha um rock muito mais possante do que esse pessoal. A Jovem Guarda era muito iê. E o Raul não, o Raul herdou aquela coisa do Chuck Berry, do Little Richard, aquele rock pesado. Aquela coisa da rebeldia. Da rebeldia mesmo, traz, né? Então foi uma influência muito forte para o meu começo de trajetória, foi o Raul Seixas. E depois dele, toda uma geração do Nordeste que veio, Fagner, Belchior... Depois o Alceu Valença, o Zé Ramalho, toda uma galera que, na verdade, concorria com a gente dentro das gravadoras, porque eles já vieram contratados e a gente estava batalhando para ser contratado, entendeu? Mas a minha música sempre foi dedicada a isso, a discutir a verdade da vida, entendeu? Essa coisa de quem eu sou, onde eu estou, qual é meu papel aqui na Terra. Estou aqui para sujar o país, o planeta? Estou aqui para poluir ou para despoluir? Eu estou do lado de quem está querendo só ficar rico, ter um monte de patrimônio? Eu estou ao lado daqueles que querem viver a vida intensamente, buscar felicidade, buscar sabedoria, buscar conhecimento, cultura? Então, essa questão sempre foi básica na minha música. Se você ouvir mais atentamente, vai fazer isso com mais tempo, você vai ver que todas as minhas letras, elas são voltadas para discutir esses temas. Quem é que manda na sua vida? Quem tem o direito de poluir, de destruir a natureza e acha que isso é bom? Quem é que traz esse montão de asfalto e vai cobrindo as cidades e vai derrubando as árvores? Quem é essa pessoa que acha que pode agredir o próximo, que pode violentar o outro, que pode derrubar o outro, que pode destruir a outra vida? Então, a minha música sempre foi muito centrada nisso. Mas eu te confesso que eu não tenho um processo criativo mecânico, entendeu? Sempre é temático. Por exemplo, Todas as Áfricas é um trabalho todo voltado para a cultura afro-brasileira. Está discutindo a questão do negro, a realidade do negro. Cada uma das canções estão voltadas, estão centradas dentro desse tema. E também dentro da musicalidade, né? Você tem reggae, tem rhythm and blues, tem blues, tem afro-samba. É um disco bem complexo, assim, que foge da minha leitura, que é sempre voltada, mais centrada no reggae. O Todas as Áfricas, ele tem essa vertente de querer mexer com um pouco da contribuição que o negro deu no mundo para a música, através da música, a contribuição que ele deu para a cultura, para a educação dos povos. Então, Todas as Áfricas é isso. O anterior se chamava Pé na Estrada, então a temática era aberta, era uma poesia do estradeiro mesmo, de estar andando pelo país e conhecendo a realidade nacional. E, então, o meu trabalho autoral é sempre para discutir a vida. Ah, sim. Então, olha aí. Para você que está aí trilhando um caminho aí, quer escrever, está compondo, presta atenção, viu? Olhe para dentro da sua verdade e você vai achar aquilo que o povo quer ouvir. Você falou uma coisa que é tudo. É a verdade. A mentira, ela é, como já diz os mais antigos, tem perna curta. Tem perna curta. Sobrevive pouco. Agora, a verdade, você aguenta as intempéries da vida, né? Quantos artistas que a gente vê aí que há 5 anos atrás ele era o maior astro nacional. Hoje a gente nem lembra do nome dele e de uma música que ele fez e tal. Nem se lembra. Por quê? Porque ele estava fazendo um trabalho voltado para o mercado. Tá. Tudo bem, ele fez sucesso, ficou famoso e ficou rico. Mas o que ele produziu não contribuiu para nada. Não elevou a cultura nacional, não enriqueceu o ouvinte, entendeu? Tá. Pelo contrário. E não perpetuou sua música. Não perpetuou sua música. Não perdeu a música. Eu gosto de comentar isso, porque a melhor coisa que pode acontecer para um artista é ele não ter mais o domínio sobre a sua música. Verdade. É no momento que as outras pessoas já pegam, já... Ó, essa música é do João Terra, olha aqui o que a gente está fazendo com ela. O pessoal já não faz mais a música para você, né? É. Depois disso, ela passa a ser do outro, do isso, próximo, né? E aí vai. Aí a gente tem um grande exemplo disso, é o Bob Marley, né? Que morreu aos 36 anos e hoje ele estaria aí perto dos 70 anos de idade e a cada ano ele faz mais sucesso do que ele fazia em vida. Sem dúvida. Ou seja, se a obra dele não fosse verdadeira, se não tivesse um conteúdo voltado para a discussão da realidade, para confrontar o ser humano, a música dele já teria passado, ele seria só mais um daqueles que a gente de vez em quando ia tocar Is Love em alguma emissora, em algum bailinho, e a gente ia se lembrar, pô, é o Bob e tal, não sei o quê. Mas ao contrário, a obra do Bob Marley é tão presente, tão forte, que parece que ele tá vivo lançando um disco todo ano. E toda vez que a gente escuta ele, parece que ele acabou de produzir aquela canção, porque ela tá ali atualíssima, perpétua. Verdade, hein, caro ouvinte. Vamos fazer o seguinte, vamos de mais música? Vamos aí. Agora falamos demais e um só corpo. Isso aí, falamos demais. E aliás, é uma versão ao vivo, é uma gravação que a gente editou aí, agradecendo ao Rafa Marques, o batera da minha banda, que providenciou para que eu trouxesse, que é para mostrar um pouco também do conteúdo atual da banda, os músicos daqui, as Free Little Birds, o próprio Rafa, o Flávio Bittar, os músicos que estão tocando comigo. E falamos demais, é uma canção que foi gravada agora pelo Jean Kedes, no Praieira, que também tem uma versão muito linda que ele fez. E é uma letra bem dentro dessa temática que a gente está falando agora, discutindo o homem. Então vai ser uma honra, um prazer, e eu quero dedicar ela a toda a galera da cidade que já conhece e vem curtindo com a gente ela aí na noite. Então, João Terra aqui no Espaço Local. Já não há mais quem procure a felicidade. A paz e o amor esquecidos em ilhas de terror e guerras. Semeamos vento e trememos ante a tempestade. E mesmo sabendo que estamos matando a terra, seguimos rasgando as entranhas da mãe natureza. Parece que estamos lutando pra ver entre nós quem mais erra, fazendo da própria existência uma grande incerteza. Falamos de luz, mas estamos carentes de humanidade. Falamos de amor, mas o amor que falamos não é de verdade. Falamos de paz, mas são tão desiguais nossos objetivos, que estamos aqui sem saber bem porquê. O amor, o perdão, o respeito à dignidade. O vírus do ódio se espalha, sem trégua, sem volta e sem freio, matando a fé e roubando nossa identidade. E mesmo sabendo que podia ser diferente, seguimos cegos e afogados em ignorância. Parece até que a gente esqueceu que a gente é gente, e que pra ser gente é preciso ter fé e esperança. Falamos de luz, mas estamos carentes de humanidade. Falamos de amor, mas o amor que falamos não é de verdade. Falamos de paz, mas são tão desiguais nossos objetivos, que estamos aqui sem saber bem porquê continuamos vivos. Falamos de luz, mas estamos carentes. Somos ninguém. Espaço Local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, hoje aqui com o encontro Espaço Local, né? O programa Espaço Local, com o João Terra, dois momentos ao vivo dele com Falamos Demais e Um Só Corpo. Essa que já é o, digamos, esse já é o... Já é o hit. Já é o seu hit, né? Isso que o pessoal conhece, né? Isso mesmo. A rapaziada já canta junto na cidade. Isso aí você falou que foi gravado ao vivo na festa de... É, Falamos Demais, veio dessa festa de São Pedro, esse último evento, que por sinal, maravilhoso, uma iniciativa... Isso agora, recente? É, recente, coisa de... foi, é uma semana, fresquinho, 10 dias atrás. Ah, legal. Nós tocamos no dia 28, é. Ah, foi bacana. Muito lindo, foi muito lindo mesmo. Tá, vou só dar um recadinho aqui, depois a gente, como a gente sempre fala, quando o papo é bom, né, já voou o tempo. O tempo voa, daqui a pouco, né, rapaz, já vai, tem que entrar a voz já do Brasil. Já vou tomar puxão de orelha da galera, pô, não falou de nós e tal. Então. A cena regueira, por exemplo, que tá sendo desenvolvida lá na Sununga, com o Divino Sununga, sim, meu grande brother. Grande Divino. Motiva a Fé, Semente que Brotou, todo o pessoal do reggae, da nova geração aí que tá chegando, fazendo um reggae consistente. Estamos juntíssimos aí, falou, rapaziada. É isso aí, mandando também um salve pro Maverick Viana também, que também tá Maverick, sempre envolto. Maverick, grande brother, aí. É isso aí. Isso aí, né? Isso eu, aí. Eu, assim, de conhecer de vista aqui, né, as pessoas sempre defenderam, quem são os músicos locais, né? Isso numa época eu nem fazia rádio. Eu lembro que o nome Maverick Viana e João Terra era sempre, eu falei, ah, aqui já tem dois, aqui é... a gente sempre... Que a gente já conhece. Porque a gente tá há muito tempo na cidade, né? Eu, por exemplo, o Maverick vem da Bahia. E eu venho do interior, eu sou nascido no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Tapiratiba. Olha só. Divisa com Minas Gerais ali. Aí vim pra capital, ainda garotão e tal, fui criado aqui em São Paulo, na Vila Brasilândia, freguesia do Ó, na região bem histórica também da cidade. E quando cheguei em Ubatuba em 1986 pra morar pela primeira vez, a cena musical aqui era bem diferenciada. Tinha muita música na rua, mas pouca música na oficialidade, né? Sim, sim. Os eventos locais eram sempre músicos de fora e tudo mais. Então, tem o Gustavo Reboá e o irmão dele, o Jasone, que tinha um pessoal do rock and roll aqui, o Dario Ventura. E era uma cena bem limitada, bem reduzida, com muita qualidade, com muito conteúdo, mas com pouca gente para fazer um Sim, movimento. Verdade, é isso mesmo. Então, hoje em dia, eu tô me sentindo orgulhoso de ter insistido na cidade, porque é um lugar que eu amo. E quem não ama Ubatuba não é bom da cabeça. Ah, né? Nem um pouco, meu amigo. Como não gostar daqui? Tô falando aqui o lugar comum. Mas desde 86 que eu venho para cá e pela primeira vez eu tô sentindo que chegou o momento da cena musical aqui se efetivar. Do pessoal do rock, do reggae, do forró, da MPB. Criar raiz mesmo, mostrar pro povo, fazer a cidade conhecer o que eles estão criando, né? E eu tô junto, só pra dizer isso, que eu tô junto na cena e sempre disposto a batalhar pelo nosso espaço aqui. Ok, então. Vou precisar dar um recado rapidinho aí, falando sobre a agenda musical do Blues on the Rocks. Hoje começando com a Tati Freitas, amanhã tem Duo Rocks, banda Mandrake na sexta e no sábado banda Blush. E lembrando, no próximo dia 30... agora de julho, o encontro Espaço Local lá no Blues on the Rocks com as bandas A Tribo Dalma. Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h aqui na Gaivota FM.